Campos, Palmares, bairro Alto do Cruzeiro. Bora lá, meu motorista estourado. Essa é pra você, velho. Ela ligou terminando comigo. Ela ficou com meu melhor amigo. Mas eu te amo tanto que vou te perdoar. O de corno nunca vai passar. Volte, meu amor, eu não ligo pro vizinho. Eu sou teu corninho, eu sou seu corninho. Eu só quero a minha vez, eu gosto do seu jeitinho. Eu sou seu corninho, eu sou seu corninho. Volte, meu amor, eu sou o seu corninho, eu sou o seu corninho. Eu só quero a minha vez e gosto do seu jeitinho. Eu sou o seu corninho, eu sou o seu corninho. Sucesso, meu parceiro Grini Novato. Estourou, vai, bora, Rick Guita. Vai, meu queridão, e é o dela. Vai. Ela ligou terminando comigo. Ficou com meu melhor amigo. Mas eu te amo tanto que vou te perdoar. Dor de couro nunca vai passar. Volte, meu amor, eu não ligo pro vizinho. Eu sou o seu corninho, eu sou o seu corninho. Eu só quero a minha vez, eu gosto do seu jeitinho. Eu sou o seu corninho, eu sou o seu corninho. Volte, meu amor, eu não ligo pro vizinho. Eu sou o seu corninho, eu sou o seu corninho. Eu só quero a minha.